Glória a Deus, que maravilha, gente. Ah, é muito bom estar aqui junto com os irmãos, em comunhão, né, mostrando esse trabalho para o Brasil, para o mundo inteiro, né, a louvadeira do Brasil. E olha só, meu irmão, a palavra de Deus lá no livro de Lucas nos ensina, né, o Senhor nos diz: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, ó, você já tem força, o Senhor já te fortaleceu essa noite para você pisar na cabeça do diabo, meu irmão. Pisa aí onde quer que você esteja. Vamos nessa então. Alô, louva a Deus. Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação? Quem é? É ele mesmo. Expulsa demônio, batiza nas águas com ele, o diabo não pode não. Isso é brega, gente? É axé? É swingueira? É o que então? É a louvadeira do Brasil! Pisa, pisa, na cabeça do capiroto. Pisa, pisa, olha, pisa. inimigo.